destacou a força do Glorioso, que superou a expulsão de Gregory para vencer a final. Real e Botafogo podem se encontrar na final do Intercontinental, que será disputado neste mês no Catar, dona Lavínia. Exatamente. Tá com moral, né? Tá com muito moral. Mas você sabe o que é isso aí também, né? O elogio do Ancelotti, olha. Você sabe o que é isso aí também, o elogio do Ancelotti, né? Já tá avisando se eu quiser. Já tá de olho, meu amigo. Luiz Henrique é bom demais. Bom, é. Ele já tá mostrando o radar que tá o Botafogo. O radar tá ligado mesmo. Exatamente. Ele também sabe o que ele assistiu também? O jogo do Palmeiras. Ele também assistiu na final quando o Palmeiras venceu. E aí carregou o Endrick. Exatamente. Né? É porque o Real Madrid é isso. Não contava com essa sua astúcia, garotinha. O Real Madrid é isso, né? Tem um dinheiro e tem a pessoa que sabe fazer dinheiro e sabe fazer esse dinheiro valer a pena, que é o Carlo Ancelotti. Que não tá passando um bom momento lá no Real Madrid, justamente por questão de vestiário. Esse é o grande problema de um time com vários ídolos, um time com muitos craques, é porque você precisa administrar isso. Então, a imprensa também acaba trazendo um psicológico pro torcedor, por exemplo, o Endrick pro jogador, o Endrick que não está sendo titular. É muito óbvio que o Endrick não seria sempre titular. Ah. Pelo fato do Real Madrid ter um excesso de posição e ser um super time, né? O Endrick atropelou o processo. Exatamente. Atropelou. E não é culpa dele. Não. O time colocou ele como titular. Exatamente. Ele vai dar sorte, faz um gol. Sorte e competência, né? O cara joga. Mas muita sorte. Entrar na Champions e aquela bola que ele era pra tocar, resolveu puxar pra responsabilidade, chutou, fez o gol. E aí caiu no braço da torcida na primeira partida numa Champions. E aí depois, cadê a continuidade? Teve 5 jogos consecutivos aí que ele conseguiu quem? Marcar e fazer. Aí me vem Mbappé. É. Aí, mesmo não estando bem, apagou o menino. Na hora. E é inevitável. Apagou o brilho. E é inevitável, Ozzy. O Endrick até conseguiu fazer 5 jogos consecutivos, dando assistência. Tanto que houve até aquela matéria, pouco com o Endrick é muito, né? Uhum. Justamente pela precisão dele em campo. Só que também eu vejo o ritmo dele também foi alterado em campo. O Ancelotti coloca o Endrick em 40 minutos pro segundo tempo. 5 minutos pra quê? 5 minutos, exatamente. Então, voando. Não tem como a gente querer que um craque resolva tudo em 5 minutos em um jogo da intensidade que é um Real Madrid na Champions. E futebol é assim mesmo, gente. Ele é dinâmico. Tem fase. Imprevisível. E tem gente que tá numa fase boa. Depois entra numa fase que só Jesus. E o Mbappé tem toda a questão física que ele é muito bom. Sempre foi o ponto alto do Mbappé. Não só pela velocidade dele, pelo volume de campo, mas tem a questão psicológica, né? Como vem nas últimas notícias. Nessa acusação de assédio sexual, de agressão sexual, perdão, na Suécia, mexeu muito com o Mbappé e isso é nítido, justamente pelos jogos que ele vem fazendo depois de toda essa repercussão, mesmo que ainda esteja em baixa. Mas agora o Ancelotti precisa resolver isso justamente porque a Champions se tornou uma repescagem, né? Exatamente. E a gente nunca imaginou ver o Real Madrid nessa situação, neste está, cenário, né? Exatamente. O Ancelotti elogiou o Botafogo também e acompanhou o jogo, porque Alan foi jogador dele no Napoli, lá na Itália. E ficou muito feliz pelo Alan e tal, enfim. Mas o que você trouxe em relação ao radar do Real Madrid com o Botafogo faz todo e total sentido. Porque o Luiz Henrique ali, o Botafogo segurava, dá muito trabalho. Muito. E o Botafogo é um time muito bom. Construído. Não é aquele time que Thiago Silva no Fluminense, Davi Luiz no Flamengo, né? Sabe aquele nome expressivo? Não, é um time justamente montado. É um time encontrado, podemos dizer assim, com todo o aval, o recurso do John Textor. Em questão de dinheiro, claro, mas toda a construção que o Botafogo fez nos últimos anos, 2023 não foi um ano ruim pro Botafogo, foi acabou sendo frustrado por conta de não conseguir o título, mas não fez uma campanha ruim. E aí você entra no ano de 2024, né? Você mantém a sua campanha, não só vence a Libertadores, como as chances claras do Campeonato Brasileiro, é justamente a construção do time e, claro, também todo o mérito ao treinador, ao Arthur, que fez o Botafogo, de fato, depois da saída do Luiz Castro, conseguir manter a linha de time bom. 6h39, fechando aqui esse primeiro momento do esporte no programa. Atualmente, Atlético Goianiense e Cuiabá já estão confirmados na Série B. Exato. Do próximo Campeonato Brasileiro. O 18º e o 17º colocados são Red Bull Bragantino e Criciúma, tá? Ambos com 38 pontos. Fora da zona de rebaixamento, mais ameaçado é o Fluminense, com 40 pontos. Juventude e Atlético tem 42. Enquanto o que corre menos riscos é o Atlético Mineiro. Isso. Com 44 pontos, tá? Então, de acordo com um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, o Criciúma tem 85,8% de probabilidade de disputar a segunda divisão do ano que vem. Sem vencer a 7 jogos, o Tigre terá pela frente o Flamengo em casa e o Red Bull Bragantino fora. Já o Massa Bruta conta com 80,8% de chance de queda. O Bragantino, que não vence há 12 partidas, ainda visitará o Atlético Paranaense e receberá o Criciúma. E o Fluminense, 28,3% de possibilidade de rebaixamento. O Tricolor ainda disputará pontos com o Cuiabá em casa e com o Palmeiras fora, contando também com adversários com resultados de terceiros, né? Então, temos aí um panorama de quem está ali na zona e de quem está pertinho dela. O pior resultado do Fluminense é a vitória do Criciúma, né, sobre o Flamengo. O pior cenário possível, porque depois vai enfrentar um jogo direto com o Palmeiras. O Bragantino, os últimos jogos: Atlético Paranaense fora e Criciúma casa. O Criciúma, Flamengo casa, Bragantino fora. Fluminense encara o Cuiabá casa, Palmeiras fora. Atlético Paranaense, Bragantino casa, Atlético Mineiro fora. Juventude pega o São Paulo e o Cruzeiro. Ruim pro Juventude, hein? Atlético Mineiro pega o Vasco da Gama e Atlético Paranaense em casa. Portanto, temos aí a possibilidade de os times que estão ali ainda na berlinda, tá? Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, Bragantino, Fluminense, Juventude, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem 0,1%, acredito que não. É pouquinho, não é. Tá muito difícil. Ah, foi rebaixado o Hulk e vai sair do time. Vamos ao intervalo comercial. Já já a gente volta. Conexão Morena. Do café ao jantar, o melhor pra você. Variedade de produtos, qualidade pra oferecer. Quando for ao mercado, escolha sabor. Procure Padim, por onde você for. Tem sim, no mercado do Padim. Tem sim, na minha casa do Padim. Tem sim, na sua mesa do Padim. Você já conhece o cartão Big 10 Cred? O Big 10 Cred é também um cartão de compras e aceito em mais de 100 lojas de Itabuna em parceria com a Prefeitura, CDL e Big 10 Cred. Mais de 16 mil pessoas já possuem o cartão. Credencie a sua empresa e aumente suas vendas. Cartão Big 10 Cred, mais um excelente trabalho da CDL de Itabuna. Big 10 Cred, bem-vindo ao sucesso. No Sicredi, a Kátia, que é pessoa física e jurídica, sabe que pode contar com soluções financeiras para sua vida pessoal e suas empresas. Ela sabe também separar despesas pessoais das contas do seu negócio. Por isso, ela tem o cartão Sicredi Visa Empresarial, com proteção de preço, garantia estendida e pontos a cada compra. Abra sua conta PJ e peça o seu. Sicredi é ter com quem contar. Para você, para a sua empresa. Consulte condições em sicredi.com.br. Na Buriti, o Natal já começou. Aqui você encontra o melhor atendimento, entrega rápida e grandes ofertas. Vaso acoplado, Deca, Easy, Branco, R$479,90. Tinta branca, 15 litros, a partir R$85. Argamassa AC1, 20 quilos, a partir de R$16,50. E toda linha de pesos com até 10% de desconto. Antecipador de Natal é da Buriti, agora com lojas em Itabuna, Ilhéus, Una e Itacaré. Hoje vamos ouvir histórias inspiradoras de quem reencontrou a felicidade com o Santo Gel, começando pelo seu Joaquim. Moço, eu passei foi ano, rapaz, sentindo dor nas costas, me impedi de trabalhar, ficar todo sem jeito. Agora não, agora com o Santo Gel eu voltei a trabalhar e não sinto mais dor não. E a mudança de vida da Dona Ana. Minhas articulações estavam tão rígidas que eu mal conseguia me levantar. Santo Gel é santo mesmo. Viva sem dor, com Santo Gel, à venda nas farmácias. Compre a sua casa com o loteamento Duas Barras em Itabuna, que disponibiliza o lote e o projeto da casa. Localização privilegiada, segurança, conforto, ideal para a sua família. Com 160 mil metros quadrados no coração da cidade, entre São Caetano, Jardim Vitória e Goscalmon, a apenas 3 minutos do shopping. Compre a sua casa com o loteamento Duas Barras e faça um excelente investimento em qualidade de vida e valorização do futuro. WhatsApp 739-99-4075-48. Instagram Duas Barras Lote. Chegou em Itabuna. Mestre da Obra de Itabuna chegou. Aluguel de equipamentos profissionais para construção civil, pintura, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção industrial e muito mais. Melhores preços, condições e entrega direto na obra. Patrão, vamos precisar de equipamentos aqui na obra. Está resolvido. Alugue seus equipamentos na Mestre da Obra de Itabuna. Chegou. Avenida José Soares Pinheiro, 450 Centro. 739-9156-01. 88. Plastis Embalagens. Comprando na Plastis Embalagens, você concorre a 60 mil reais em vales compras e uma moto elétrica. Na promoção da campanha de Natal da CDL Itabuna, a cada 50 reais você recebe um cupom para concorrer a 60 mil reais em vales compras e mais uma moto elétrica. Plastis Embalagens, Praça do São Caetano e também na Praça da Califórnia, Itabuna. Plastis Embalagens. Supermercado ficou mais prático, a minha vida ficou mais fácil. Eu tenho tudo em minha mão, eu faço compras no Itão. Clicou, comprou, chegou. Compras online facilitou. No Itão, clicou, comprou, chegou. Compras online facilitou. Fazer mercado ficou ainda mais fácil com o serviço Compras Online. Acesse itão.com.br. Picou, comprou, chegou. Evoluímos. Inspirados em você. Lead Laboratório. 30 anos com alto padrão de qualidade, realizando exames laboratoriais, todas as vacinas para lhe proteger. Com estrutura completa e diversas unidades, somos o primeiro a conquistar o ISO 9001. Atendemos também em domicílio, com profissionais altamente qualificados. Lead Laboratório. 30 anos. Evoluímos, inspirados em você. Momentos eu quero ficar numa boa. Momentos eu quero para na coroa. Aproveite a vida, pois o tempo voa. Momentos eu quero para na coroa. Distribuidora oficial dos produtos Coroa, aqui em Itabuna e região. Distribuidora tem atacado e varejo. Telefone e WhatsApp 73998-22-2085. Material elétrico e hidráulico, com preço e prazo sem comparação. Com a qualidade que você precisa, Soluz é a solução. Brilhando com você, fazendo sempre o melhor, espalhando iluminação. Tudo em material elétrico e hidráulico, Soluz é a solução. Material elétrico e hidráulico é na Soluz, brilhando com você. A magia do Natal está nas Óticas Diniz, o melhor presente também. Compre um óculos de sol e ganhe 50% de desconto no segundo óculos de sol. Afinal, quem você ama merece um presente surpreendente. Os modelos mais desejados por todo mundo. Venha para as Óticas Diniz e enxergue a magia do Natal. Confira o regulamento. Acesse óticasdiniz.com.br. Óticas Diniz, para ver você feliz. Jornalismo de verdade. Conexão Morena. No Conexão Morena, a política em foco, com Andrei Verlima. As decisões que moldam o país, com análise e opinião. 6h49 agora. Só acordou agora. É coisa, meu Deus do céu. Pois é. A falar em futebol, ontem fiz 6 gols. 6 gols? É, no Baba Como do é Aurora. É? 6 gols Como eu fiz ontem. Ele fez o hat-trick do hat-trick. Não. Chama não, mais, eu, chama eu, 2 gols eu quero a imagem. Não, eu já falei com o Romualdo. Alô, Romualdo. Foi no é treino. Verdade, realmente. Não jogo. Contra jogo. Quem? Que time ruim foi que você jogou? Time ruim não, time bom. Quem foi? Acredite que... Sabe quem estava no time lá, Vinícius Cezinha? Quem? Marcelinho, seu vizinho. Foi profissional de futebol. Marcelinho tá fora de ritmo. Ah, tá. Pablo. Quem mais que estava lá? Romualdo. Tudo puta velha no futebol. É, nome de jogador mesmo, de jogador. Tudo fera, rapaz. Ex-profissionais. E a gente foi lá, Martinha, e deu um show. Ela. Aí os caras, ei, Zé, amanhã tem um podcast sobre os gols do programa. Tem, quem foi sim. O goleiro do time? Pra gente mandar um alô. o goleiro veio todo aberto, aí não deu. Vem mandar alô. Agora, o engraçado é o gol que eu perdi, Romualdo quer as imagens. Eu disse, aquele gol tem que ter as imagens. Porque eu perdi o gol, não deu uma cavadinha no goleiro. E o gol... Mas depois eu fiz os meus, de letra. Que gol de letra. Esse amigo é só amigo mesmo? Ah, É porque eu não tinha feito ainda. E ele queria bagunçar, fazer resenha. 6 gols de Ozzy. E um de letra. E um de letra. Ah, e os outros gols foram como? Nossa. Ah. É. Bicicleta. O cara tá bem, Bicicleta não. Perdi um de cabeça, eu não sei cabecear. É, o gol de letra é quando você já perde a humildade. Você já não respeita mais o goleiro, sabe? Eu fecho os olhos quando eu vou cabecear. O gol de letra foi errado. O gol de letra foi o qual? Você lembra o número? O terceiro, o quarto? Ah, o terceiro gol. Aí, já não tava respeitando mais o goleiro. O terceiro gol. Ou seja, tudo que a seleção brasileira precisava era de Oziel. Não, aí Romualdo chegou, o Romualdo é resenhista. Aí ele, ó pra aí, velho, Oziel guardou os gols tudo pro final. Era surpresa, né? Guardei. Esqueça o Ozzy. Eu deveria pedir uma música no programa hoje. Duas. Duas. Coloca aí. É isso aí mesmo. Bora, Andrei Velinho. Vamos lá então. Falar de política. Vamos falar de política. Rapidamente, vamos passar aqui sobre Uruçuca. A prefeita eleita de Uruçuca, a Magnólia, do União Brasil, está concluindo aí a equipe de governo que irá assumir a gestão em 2025. E uma das primeiras definições é que o atual prefeito, o Moacir Leite, deve ser aí o administrador do distrito de Serra Grande. Ou seja, o prefeito de Uruçuca continuará a ter um papel importante na administração da Magnólia. Isso porque ele, como administrador do distrito de Serra Grande, irá atuar para o município aí com o objetivo, né, de desenvolver o turismo. Aquela área ali muito bonita, tem recebido turistas do mundo inteiro, e importante aí, até para um sinal de respeito pelo atual prefeito, né, que ajudou a elegê-la, colocando aí num cargo importante a nomeação de Moacir Leite como administrador de Serra Grande. Em Almadina, o prefeito eleito Marcial Pinheiro já anunciou 3 nomes do seu secretariado: o Galileu, que irá assumir a Secretaria de Administração, o Daltinho Almeida, que será o secretário de Finanças, e o William, que comandará a Secretaria de Infraestrutura. A montagem do governo aí deverá ter outros nomes que devem incluir como saúde, educação e esporte, mas a finança, infraestrutura e administração, 3 cargos importantes, né? A administração, quem cuida da prefeitura, né? Quem cuida dos funcionários, dos servidores. As finanças, né? De quem organiza as contas públicas, e a infraestrutura, para que possa seguir aí melhorando as ruas e o acesso em Almadina. Esse final de ano é essa expectativa, né, de organização da máquina pública. Isso porque 2025 já se inicia os novos governos. Até para quem foi reeleito, é necessário que haja uma oxigenação, uma mudança nas figuras que fazem parte dos governos, até para dar uma cara nova, né, melhorar o serviço das prefeituras. Vamos agora para Ilhéus, onde nós antecipamos a saída aqui da deputada Soane Galvão, que sai do PSB e vai se filiar ao Avante. Ela inclusive não participou de um evento do PSB no finalzinho do mês passado, e depois, logo depois, apareceu em um evento do Avante, o que já indicava para qual partido ela iria migrar. Nos bastidores existe uma informação de que houve uma queda de braço, um conflito interno entre Sônia e Galvão, a direção estadual, e o atual vice-prefeito de Ilhéus, né, que é o Bebeto Galvão. Não, não, não esquecendo que o Bebeto Galvão ainda é vice-prefeito de Ilhéus até 31 de dezembro. E essa queda de braço, Bebeto Galvão, quadro histórico do PSB, quem venceu essa disputa pelo comando do PSB em Ilhéus foi o Bebeto Galvão, o que fez com que a Sony buscasse aí uma outra agremiação partidária, e que no caso deve ser o Avante. Com isso, fica aí mais uma mudança no cenário político, até porque o próprio Marão, atual prefeito de Ilhéus, tem a pretensão de ser candidato a deputado na próxima eleição geral. Então fica aí qual será o caminho, né? O caminho que deverá seguir para a eleição do ano que vem. A janela partidária deve abrir em março para que os deputados possam mudar de partido sem perder o mandato. Então a gente tem aí um novo cenário na política em Ilhéus. O Bebeto Galvão também tem essa expectativa de ser candidato. Talvez o Bebeto Galvão possa sair candidato a deputado nessa vaga da Sônia Galvão, né, do PSB. Isso porque ela agora no Avante poderá disputar uma vaga pelo Avante e o Marão poderá disputar uma vaga pelo PSD. Eu não sei como é que vai dar certo tanto candidato de um partido como esse, porque o PSD deve vir aqui em Itabuna e a gente vai começar a fazer futurologia, né? Porque o Marconi disse aqui ontem que deve assumir, né, a expectativa de 90% de que ele possa assumir o mandato de deputado estadual e, claro, com certeza irá para uma reeleição, né? Ou seja, irá buscar o mandato de verdade, né? Porque até então ele é suplente, está ocupando ali uma vaga temporária da Jusmaria, atual secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado, e naturalmente deverá seguir para a eleição de 2026 pelo PSD. E aí você tem o Marão com essa expectativa de querer ser candidato, né? De buscar naturalmente um caminho na Assembleia Legislativa e pode ser também pelo PSD. Como eu falei agora há pouco, a Soane deve ir pelo Avante e o Bebeto Galvão pelo PSB. Teremos aí, Osiel, alguns nomes de fato da cidade, de fato da região, buscando essa cadeira na Assembleia Legislativa. E aí fica para o eleitor já a busca por saber quais são os trabalhos desses nomes, né? Se vale a pena o voto de confiança para que a gente possa fortalecer a nossa região e não votar em candidato de fora, candidato Copa do Mundo, que só vem aqui a cada 4 anos. Aê, 6h57, o meu amigo Yuri está informando aqui que no dia 9 terá um grande aulão preparatório Arte Educador com Piscite Mota em Itabuna. Olha aí, rapaz, maravilha, viu? Dá uma descontraída na galera para a prova do Enem, do Conjunto Penal de Itabuna. É isso aí, show de bola. 6h57 agora, Andrei Velima. Olha só, passarinho me contou ontem, Andrei Vé, que aquela notícia que a gente repercutiu aqui ontem e ganhou o dia, pode ser que na virada de ano mude tudo, viu? Do vereador Thales Silva. Um passarinho contou hoje e falou: Osiel, não é por aí não. Muita água para passar debaixo da ponte. Mas a questão toda é que foi nomeado, né? Foi nomeado. É natural que se faça essa perspectiva, né, pro ano que vem, até porque a gente sabe da influência dos republicanos. Como é que é? Até porque a gente sabe da influência dos republicanos, sim, né? De claro. Que tem a intenção de buscar uma vaga para o Papa Francisco. Aí, muito bem. É um jogo a ser jogado e a situação agora é para o público, para o povo, não foi uma boa notícia, não. Por onde eu passei ontem, a nossa discussão aqui foi comentada e as críticas foram bem ruins em relação a esse posicionamento. Vamos ver o que é que vai acontecer de agora em diante. Agora são 6h58. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Morena. Morena. Supermercado ficou mais prático. A minha vida ficou mais fácil. Eu tenho tudo em minha mão. Eu faço compras no Itão. Clicou. Chegou, compras online facilitou. No Itão, clicou, comprou, chegou. Compras online facilitou. Fazer mercado ficou ainda mais fácil com o serviço Compras Online. Acesse itão.com.br. Clicou, comprou, chegou. Do café ao jantar, o melhor pra você. Variedade de produtos, qualidade pra oferecer. Quando for ao mercado, escolha sabor. Procure Padim, por onde você for. Tem sim, tem no mercado do Padim. Tem sim, tem na minha casa do Padim. Tem sim, tem na sua mesa do Padim.

Agora são 7h04 na Rádio Morena FM 98,7. Muito bom dia para você que está dando carona aí pra gente no seu carro, você que está em casa ainda curtindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Andrei Velima, vamos falar de sessão hoje, falar de recesso da Câmara de Vereadores. Olha, outro passarinho já trouxe aqui informações em relação a Otávio Silva, viu? Já, tá cantando aqui. Olha, vereador Zói desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O vereador Manuel Porfírio também, melhoras pro Porfírio, para você que ligou o rádio agora. Ele deu entrada ontem na Santa Casa com pressão alta. O quadro estável, tá em observação. O Porfírio permanece internado. Foi socorrido ontem por uma viatura do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia. Paulinho do Banco desejando a todos um Feliz Natal. Alô, Paulinho do Banco. Vilma C. Oliveira, vereadora reeleita, permanece a única mulher representante ali na Casa Legislativa de Itabuna, desejando a todos um Feliz Natal. Alô, Duarte, abraço pra você. Vamos ao ouvinte? Libera o áudio do ouvinte, minha gente. 7-6 na Morena. Participe do programa Conexão Morena, mandando a sua pergunta para o WhatsApp 73-3613-1011. WhatsApp do ouvinte. Bom dia, Ziel. E aí? Bom dia, Lavina. Lavine. Bom dia, Andrei. Bem, bom olha dia. Só, a companhia justificou que a tarifa bom dia, não sofreu Tuca. Em 2022. Bom dia para todo mundo. Que Deus abençoe nosso dia. Estou na escuta, viu, seu Oziel? Mande alô para mim, viu, que não vou esticar suas orelhas. Deus abençoe. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvinte. Vocês gostam de mexer comigo, né? É o seguinte, rapaz, o Banco City se arrependeu de ter pego o Bahia. Deveria ter pego o Vitória, porque o Vitória tem torcida e o Bahia tem público, entendeu? É diferente. É um exemplo. Se fosse do Vitória, Rogério Ceni já teria saído, mas o City está tremendamente arrependido de ter pego o Jair, o Sardinha. Ah, diz que o Sardinha ia chegar com tudo, né? Vitória de torcida. Diz que o Sardinha ia chegar igual um tubarão lá bem na CZ. É, menino. Virou maçambé. Virou maçambé, mas é assim mesmo, tudo é um início. Maçambé, né? É nosso amigo da fruta lá, viu? Nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com a outra, não. Mas viu? Foi você que falou, não foi? É maçambé o nome. Aquele peixinho. Maçambé. É não, né? Olha, eu conheço aquele pequenininho, né? É. Maçambé. Pititinga? Pititinga, é. Ah, tá. Isso. É, qualquer coisa. É isso aí. Eu sei que não é sardinha. Sardinha não deu certo, não. Não vai. Nadson Monteiro deve estar indignado com sardinha. Rui Carvalho. Nosso amigo Júnior Carqueja também, né? Essa galera toda. Nosso amigo Bahia. Rui Carvalho, parabéns pelo dia do propaganda aí, viu, Rui Carvalho? Toda a turma da eles RCM. Comigo, não, Afonso Camará também, abraço pra ele. É meu ou seu? É seu. Ah, tá. O Rui falou que não tá bom comigo, não. Não tá, não? Eu falo a verdade do time dele e ele fica chateado. Tá. Tem vários jogos hoje também, Lavínia Cezinho. É internacional, rapaz. É, às 16h30, tem Manchester City contra o Nottingham Forest. Empate. Empate? Oxi. O City? Oh, meu Deus. Tá desse jeito? Você não viu como tá a testa de Guardiola, não? Eita, pô. Se azunhando todo nervoso com o City. Rapaz, empate. Gente, tá você alto, não arrisca, não, tá é? Tá alto. Ô, meu amigo. Criciúma e Flamengo. Criciúma e Flamengo. Ah. Rapaz, vê se sua pule vai ser top. Tá todo mundo anotando lá. Criciúma e Flamengo. Meu amigo Paulo Nunes tá lá com a caneta na mão. É aquele negócio, não quero, entendeu? Eu tenho meu ouvinte, eu tô em falta com meu ouvinte. Mas vamos lá, Zé. Hoje bora, eu vou. Vá. Seja transparente, rapaz. Serei transparente. Flamengo e Criciúma. Flamengo. Flamengo? Sim. Fora de casa. Fora de casa. A menos que o Flamengo. Esse jogo tá meio assim. Ah. Né? Tá meio cheio de dedos, de fogo amigo, né? É isso. É Newcastle contra o Liverpool. Ah, o Liverpool tá engajadíssimo. Tá bem? Depois que venceu o Real Madrid, meu amigo. E venceu com louvor. Venceu bem. Venceu porque é bom. Venceu bom. Exatamente. Aqui eu quero ver agora. Internacional e Botafogo. Empate. Empate? Sim. Sério? Oxe, tô dizendo pra você. Rapaz, quem é do Botafogo tá lá olhando pro rádio. E você fica pedindo com meu palpite. Vontade de arrancar o rádio. Ah, você pega meu palpite e fica será? Ah, não sei. Meu Deus, seu palpite tá sendo respeitado aqui, na regra. É complicado, viu, Carlos? Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras. Ah. Palmeiras. Palmeiras? Sim. Entendi agora. É, Southampton e Chelsea. Ah, o Southampton não é ruim, não. O Chelsea, eu vou de Chelsea. Vai de Chelsea. Aí eu senti você meia boca. Eu prefiro o favoritismo do Chelsea. Leipzig contra Frankfurt. Leipzig. É? Sim. Em casa, lá é chatinho. É insuportável vir em casa. São Paulo e Juventude. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Pronto. Tá feita a pula. Anotou aí todo mundo? E vai bater. Ah, ó, bora ganhar esse dinheiro hoje. Se não for bater, vai ser o Leipzig. Seu coração tremeu. Ficou bom aí? Ô! Oh, 1.500 jogos. Se não desse uma boa aí, ah, meu. Rapaz. Não faça promessa, não, que não dá certo. Não, não vou prometer não nada. Não prometa nada. Zero promessa. Mas também não suma, não. Não suma, não. Ah, rapaz. Bom, vai bater. Sendo que é brincadeira, quem ó. Vai bater aí? O Matos, ele trouxe aí a opinião dele em relação ao que você falou aí do Vitória, que ele nunca mais falou nada, que tá quieto, que não tá, né, perturbando o time do... E a gente gosta de perturbar ele, né? Exatamente. Não, mas o Matos, ó, ele meio que concordou comigo. Ele falou que tá arrependido, que queria assumir o Vitória. Meu amigo, é você ver o seu time que não tá desenvolvendo. O seu time ali, tudo bem, tudo é uma fase de construção. A gente sempre pontua isso aqui pra não também dar a enganar o torcedor achando que a SAF é a melhoria de tudo em 100%, né? Nem sempre acontece isso. É, como aconteceu no Cruzeiro, por exemplo, né? Conseguiu acesso e aí também na Série é uma forma de construção, é o nome colocado. Mas o time do Bahia nitidamente saturou a tática do Rogério Ceni. Isso é muito nítido. E para a continuidade da competição, deveria sim ter essa troca. Talvez se não há um planejamento, ou de repente seja algo que a prioridade não seja mudar o técnico agora. Por isso que o City fazer isso com o Rogério Ceni também é muito importante quando a gente se trata de futebol brasileiro, treinador brasileiro, porque a gente sabe o descarte que fazem aqui com os treinadores. Mas é uma questão muito óbvio, as coletivas de imprensa do Rogério Ceni entregam muito esse fator que precisa dentro do time do Bahia. Falta malícia, falta malandragem, falta impulsão, falta volume de campo. E isso não está sendo feito no tático. Como é que o Bahia, ele tem coragem de dizer que o Bahia jogou como nunca e perdeu como sempre, Ozzy? E isso não ser um grande problema, sabe? Por mais que ele traga na coletiva a toda a sua sinceridade e reconhecimento da fase ruim do time que ele está à frente, é algo que a gestão precisa se posicionar. É, ok, realmente, jogou muito bom, mas não deu o resultado preciso, não levou os 3 pontos necessários ou empate de 1 ponto para poder somar na tabela de classificação. O Bahia é um time que no início brigou na parte de cima da tabela, foi bem no campeonato estadual, hoje não é tão ruim, porque o G4 acabou se tornando o G8, é o oitavo colocado, tá na pré-Libertadores do ano que vem, mas é essa continuidade. Não adianta você querer buscar calendário e você não ter porte a isso, e você não trazer ao torcedor a perspectiva disso. O torcedor hoje do Bahia sabe que o Bahia tá na pré-Libertadores, mas não sabe o que esperar do Bahia numa Libertadores. E o torcedor, ele precisa saber que o time conseguiu buscar o calendário e tem capacidade de disputar, não apenas uma vaga dada pro ranking de CBF, porque o G8 se tornou o G9, G6, G7. Esse é o grande lance do time do Bahia, e é justamente isso que a gente precisa trazer para poder não se tornar algo de time que consegue o acesso, como aconteceu muitos anos com o Bragantino, que conseguia fazer bons jogos, que conseguia alcançar calendários a nível nacional e não deu certo. Vamos trazer aqui pro interior, falar do Itabuna Esporte Clube, que teve um ano excelente no Campeonato Baiano, de Série B foi pra Série A, aí conseguiu Copa do Brasil, o que aconteceu? 8-0 pro Nova Iguaçu. Conseguiu pra Série D, não classificou. A Série B não conseguiu permanecer, foi rebaixado. É isso que acontece, e não é o que o torcedor espera. Então, você dizer que o Bahia está na pré-Libertadores, isso é excelente, mas o torcedor precisa saber que existe um plano para isso, que existe uma possibilidade de disputa e não apenas um ranking ou uma vaga que foi cedida, que é o caso do Bahia e do Corinthians nesse momento, porque o Botafogo venceu a Libertadores e o Flamengo a Copa do Brasil. Muito bem, o pessoal tá dizendo aqui que você é fera demais. Ah, obrigada. Ainda usou o termo menina, essa menina manja muito. Ai, que tudo. Ah, ontem eu vi um ouvinte nosso, tava testando roupa. Novinha no grau. Novinha no grau. É. Eu já vou começar a mentir idade, vou. É, passa tranquilo, passa tranquilo. Ontem pode chegar no lugar e falar assim, ó, tenho 20 anos que passa. Tranquilo. Que legal. Hã? Ei, 20, né? 20. 20 dá, 20 dá. Daqui a uns 20 anos você pode falar que tem 20 que pronto, vai ficar. Ah, não durmo hoje. Que eu ser sincero, aí eu não durmo. Eu não tenho filtro pra essas coisas. Eu sei que você não tem, eu sei. É, o... Você vai até agora um pega pra capar do bastidor. Estão dizendo, dizendo que você vai parar na Globo. Rapaz. E vai largar a gente. Largo não. Eu vou e volto. Não, se for bom, pode ir. Pra Globo pode. Se eu libero, pra ir pra Globo. Não, se for bom, não. Eu vou segurar. Não, pode ir embora. Pode, eu libero. Eu autorizo o passe. Você dá cartinha de recomendação. Tranquilo, tranquilo. Passe e tá livre. Outro mas se for 20% de cima do salário. Se for por outro caminho, não. Aí eu também não vou, não. É. Aí eu também não deixo, não. Não, também aí, não. Aí tá liberada, não. Ontem uma ouvinte nossa me encontrou, tava testando roupa. E aí ela, menina, você trabalha com o Oziel? Você fala bem, disse que ouve o nosso programa. Olha, mandou um beijo pra Andrei, mandou um beijo pra Oziel também. A gente só não falou o nome, chama ela de minha linda, obrigada. Ah, esqueceu o sobrenome. Não, a gente sabe, não. Aprendeu. Só não... Olha aí, antes era só Oziel. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu ver se você acerta. Ele disse: manda um alô aí para o meu time de Tostão, que tá dando um banho de milhão. Time de Vitória? Ó, acertou. É, sim. Valdino Cunha, torcedor do Vitória. Desde quando o primo assumiu o torcedor do Vitória, o Vitória melhorou a face. Você reparou isso? É mesmo? É, para pra pensar. Ele teve aqui e falou que torcia pro Vitória. Depois disso, o Vitória top a responsabilidade, tá bem, entendeu? Tá bem. Valdino torce pra mim. Mami. Daria uma boa sociedade anônima de futebol, Ótica Diniz, pro Vitória. Ô, oh, e como? A Arena Ótica Diniz ia ficar legal. Ia ficar bom, ia né? Ia ficar melhor que Fatal Model. É, liga. Fatal Model Arena, entendeu? Com certeza. Muito melhor. Ela tem um trauma com esse... Eu fico chateada. Esse ex-patrocinador. Não, não é ex, não. Consternada. Eu fico, sabe por quê? Porque além do Vitória, achei que o Vitória fosse se vender, ia vender muito barato. Uh-huh. E não ficou algo legal. O time do Vitória é um time massa. Ficou bom. Olha só. Comércio de Itabuna, horário de Natal 2024. A Associação Comercial Sidicom, CDL, informando aí. Se preparem, viu? Dia 7 de dezembro, próximo sábado, das 8h30 às 3 da tarde. No dia 14, de 8h30 às 3 da tarde, também um sábado. 16, 17, 18, segunda a quarta-feira, 9 às 20. 19 e dia 20, quinta e sexta, 9 às 22. No sábado, de 21 de dezembro, 9 às 18. E no dia 22, no domingo, o comércio de Itabuna vai abrir das 9 às 13 horas. E no dia 23, uma segunda-feira, 9 às 22. E no dia 24, véspera de Natal, 8h30 às 17 horas. Véspera de Natal, muita gente elogiando. Ontem a gente fez um trabalho ali no centro de Itabuna e a galera comentando, até que enfim pensaram nos comerciários e vão liberar todo mundo 5 da tarde para poder se organizar. Até pra quem deixou para comprar de última hora também vai ter um tempinho. Exatamente. Né? Que tá e assim, correria. Você, por exemplo, vai comprar um óculos de grau, vai lá na Diniz. Demora um pouquinho, porque vai ter que modar tudo direitinho. Preparo da lente. Ou aquele óculos de sol para você ir pro Réveillon, né? Eita. Curtiu all inclusive. Essa palavra tá, sabe? Um negócio impressionante. Traduzindo, gente, ele disse que tá tudo incluso. Traduz aí. Agora são quanto? 7h18, André, velho. Valeu, o governo federal pretende usar recursos excedentes de 8 fundos nacionais para fechar rombos no orçamento e ajudar a equilibrar as contas entre 2025 até 2030. A medida faz parte do pacote de gastos do governo federal que foi enviado ao Congresso. O texto, enviado pelo líder da Câmara, o José Guimarães, estabelece regras para o uso dos recursos ao final do ano. Segundo dados de 2023, 8 fundos do governo federal fecharam o ano com um superávit de 45 bilhões. Hoje, os recursos desses fundos só podem ser destinados para as finalidades de cada um deles. Por exemplo, os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil só podem ser usados para projeções de aviação civil. Caso a proposta seja aprovada, esse dinheiro irá arcar com outros gastos do orçamento. Muito bem, Andrei, eu recebi a informação agora há pouco. Não revela meu nome, Aziel, mas esse caso aí que você me discutindo desde ontem com o Andrei, sobre o Thales, me falaram que ele precisa ser exonerado, senão perde a vereança. A lei não permite. Para ser vereador, tem que se desvincular do cargo público. Agora, no ano que vem, pode acontecer as reviravoltas, né? Um passarinho me contou. Só não diga meu nome. Valeu, seu João. Um abraço. Ô, André, isso aí é... natural. É natural. Mas isso não, não muda o fato de que o que a gente falou... Agora ele é secretário de trânsito. Ele ainda não é vereador. Exatamente. Mas a partir do momento que ele for diplomado... Não, aí ele vai se licenciar, assume e sai um dia. Isso é uma coisa... Rapaz, esse xadrez aí tem um negócio aí que... Aí eu lhe pergunto, tá, precisava? Não precisava. Não precisava. A informação depende, que eu tenho, eu quero até confirmar que a secretária estava de licença maternidade. É, né? A Ana, a advogada, que estava como secretária interina. Quem estava? Da Cetana. O secretário interino era o Hélio. É o Hélio Sotano. Aí precisava disso. Não precisava. Mas é porque a pressão tá alta para o Augusto Castro. Pressão daquele jeitão mesmo para arrumar a casa e falar: ei, a Cetran aí, como é que tá? E aqui estamos de interino, porque não manda para cá, pro partido, 30 dias, pro grupo. 30 dias, né? Pois é, cara. Pois é. Ele vai ter que ser diplomado dia 10. Isso. Não, isso aí, a diplomação é normal. Mas na partir do que é diplomado. A diplomação não é vereador de fato e direito? Não. Não, ele tem que tomar só posse. Só na posse. É. Ah. A justiça, a diplomação é um documento, um diploma da justiça homologando que ele foi vereador eleito. Isso. Agora tem que tomar posse no trâmite na Câmara. Ele continua, aí ele se torna um vereador diplomado. Diplomado. Ah. Isso. Mas ainda não tem poder. Não tem. Tem que tomar posse. Ainda não. Muito bem. 7h22, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conexão Morena. Do café ao jantar, o melhor pra você. Variedade de produtos, qualidade pra oferecer. Quando for ao mercado, escolha sabor. Procure Padim, por onde você for. Tem sim, no mercado do Padim. Tem sim, na minha casa tem Padim. Tem sim, na sua mesa tem Padim. Você já conhece o cartão Big 10 Cred? O Big 10 Cred é também um cartão de compras e aceito em mais de 100 lojas de Itabuna em parceria com a Prefeitura, CDL e Big 10 Cred. Mais de 16 mil pessoas já possuem o cartão. Credencie a sua empresa e aumente suas vendas. Cartão Big 10 Cred, mais um excelente trabalho da CDL de Itabuna. Big 10 Cred, bem-vindo ao sucesso. No Sicred, a Kátia, que é pessoa física e jurídica, sabe que pode contar com soluções financeiras para sua vida pessoal e suas empresas. Ela sabe também separar despesas pessoais das contas do seu negócio. Por isso, ela tem o cartão Sicred Visa Empresarial, com proteção de preço, garantia estendida e pontos a cada compra. Abra sua conta PJ e peça o seu. Sicred é ter com quem contar. Para você, para a sua empresa. Consulte condições em sicred.com.br. Para você que acorda com artrite, artrose, dores nas juntas, tá com o joelho inchado, já não sabe o que fazer, eu quero te convidar a conhecer o Santo Gel. Santo Gel é uma pomada feita com 12 extratos de ervas e óleos essencial, 100% natural, que ele tem um poder tamanho para exterminar suas dores. Pomada Santo Gel. Você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.

mais de uma tonelada de drogas, gente. 1.120 quilos de drogas. É muita coisa. E aí, a gente imagina o que consegue passar, né? Polícia tem um trabalho danado para achar. Imagina o que consegue passar. A quantidade que não é. Olha, uma plantação com 37 pés de maconha no quintal de uma casa no centro de Belmonte. Um comerciante de 34 anos, responsável pela propriedade, foi detido e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. A ação ocorreu no âmbito da Operação Uno Corpus, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação de tráfico de drogas na manhã de ontem. O comerciante era dono de uma mercadoria que, de acordo com a polícia, funcionava como fachada para atividades ilícitas. Os policiais destruíram a plantação e apreenderam 993 gramas de maconha seca e pronta para o uso, além de uma réplica de pistola, uma máquina caça-níquel, R$ 410 em espécie e 3 celulares. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a perícia técnica. Maconha não é liberado. Uma plantação com 37 pés no quintal de uma casa é um sítio, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Agora são 7h30, senhor André Velino. Olha, Zé, vamos tratar de um caso aqui rapidamente. Bora. O policial de São Paulo, né, que jogou um homem da ponte, todo mundo acompanhou isso. Sim. É, e ele tinha, ele foi reprovado no exame psicológico. O policial, ele foi reprovado no exame psicológico em 2021, quando tentou ingressar na PM pela primeira vez. Segundo os resultados da avaliação, o policial apresentou inadequação aos critérios exigidos para o cargo quando foi perguntado sobre relacionamento interpessoal, capacidade de liderança e controle emocional. O concurso público para o cargo do PM tem 6 etapas. Exames de conhecimento, aptidão física, saúde, psicológica, avaliação de conduta social, reputação e idoneidade, além da análise de documentos. A avaliação psicológica é um critério eliminatório. Embora ele tenha sido reprovado, ele entrou com uma liminar para contestar o resultado e alegou que os motivos da sua desqualificação não foram informados. Após isso, ele fez outro concurso, ele fez outra tentativa em 2023 e conseguiu entrar na polícia. O governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem sido marcado por mortes em ações policiais e denúncias de abusos. Nas últimas semanas, uma série de casos envolvendo agentes da Polícia Militar ganharam notoriedade e trouxeram novamente cobranças ao Executivo Paulista. De janeiro a setembro, o número de pessoas mortas por policiais militares em serviço no estado cresceu 82% na comparação com o mesmo período de 2023. Foram 474 mortes registradas entre 261 em 2023. Ao comentar o caso no qual o homem foi jogado de uma ponte por um PM, o secretário da Segurança Pública, Guilherme de Hitch, afirmou que ações isoladas como essas não podem manchar a imagem da instituição, que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Apesar da fala do secretário, desde o começo do governo Tarcísio, existem acusações de abuso, como ocorreu durante as operações Escudo e Verão em 2023. Vídeo flagrou um policial militar de São Paulo jogando o homem do alto de uma ponte lá no bairro da cidade de Ademar, na zona sul da capital. Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22 anos, aluno do 5º ano de medicina da Universidade Anhembi Morumbi, foi morto após ser baleado na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Outro caso aqui que ganhou grande repercussão recentemente, o policial completamente despreparado. O estudante de medicina estava sem camisa, ou seja, desarmado, né? 2 policiais para neutralizar o estudante e mesmo assim não conseguiram, tendo que dar um tiro no estudante e com isso tirando a vida do estudante de medicina de 22 anos apenas. É realmente um caso muito lamentável e isso que está acontecendo lá em São Paulo O que não pode virar um efeito cascata, né? Esse problema tem que ser neutralizado imediatamente por lá. Outro caso que aconteceu foi do Rian da Silva Andrade Santos. Ele brincava na rua com outras crianças quando foi atingido no Morro de São Bento, em Santos, litoral paulista. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a versão oficial da PM, ele fazia uma operação na comunidade e teria ocorrido confronto com criminosos, o que moradores negam. O tiro que matou a criança partiu da arma de um policial. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que lamenta profundamente o falecimento de uma criança de apenas 4 anos durante o confronto entre criminosos e policiais militares. Outro caso lá em São Paulo foi o do Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos. Ele foi morto com tiros nas costas, disparado por um policial militar de folga, em frente ao mercado Jardim Prudência, na zona sul de São Paulo. Ele havia furtado produtos de limpeza. Em depoimento, PM Vinícius de Lima Brito, 24 anos, diz que agiu em legítima defesa. Legítima defesa pelas costas, meu amigo. Esse álibi seu aí não tem quem vai engolir, não. E foi 11, tá bem distante. Foram 11 tiros, né? É, tá bem. Disparos. Pelas costas, legítima defesa, pelo amor de Deus. Viu? Diante disso, Andrei Velima, o governo Lula vê a situação do secretário de Segurança Pública de São Paulo como insustentável. Aí agora é ver o andamento de como vai ser, né? O Tarcísio é oposição ao Lula, né? É pré-candidato à presidência. Vamos ver se ele vai permanecer, resistir por conta da fala do presidente, ou de repente ele vai falar, olha, vamos afastar o senhor aqui porque não tá nada bem o que está ocorrendo. Eu acho que se fosse para afastar, se fosse uma decisão do governador, já teria acontecido. É, porque são muitos casos. Muitos, né? Casos. Um em cima do outro, né? É, tá um... Não pode virar um modus operandi. Tá uma, né, bola como gigante. Você falou, Zé, não pode virar um modus operandi, não pode virar uma cascata, né? Não, não podemos achar que isso é correto. É, porque assim, tem situações, Osiel, que é do ser humano. De você ver uma situação de um criminoso cometendo um crime, do que for, contra a vida ou contra o patrimônio, e é natural de você ter o ódio e raiva e falar assim, tinha que pegar e fazer isso e aquilo. Você, enquanto cidadão, você pensar aquilo, né? Mas quando o Estado faz isso e um policial é representante do Estado, o Estado também torna-se criminoso. Então como você vai combater o crime sendo criminoso? Se a polícia existe para defender combater a população, a criminalidade, quem vai combater um Estado criminoso? Essa é a reflexão, né? Porque o processo existe, o devido processo legal, como a gente fala, né, Osiel? O devido processo legal e tudo isso deve ser conduzido. Não pode ser um policial achar que ele é a personificação da lei e fazer, abre aspas, justiça com as próprias mãos, porque ele também acaba sendo um criminoso. O fato isolado não pode, de fato, arranhar a instituição de 200 anos. Exatamente. O problema é que não está mais se tornando um fato isolado. São vários fatos e são vários policiais envolvidos em situações distintas. Fato isolado é o policial não tá bem psicologicamente, ele usa uma arma, saiu para trabalhar, ninguém tá sabendo de nada, e ele vai lá e faz uma atrocidade. Isso é um fato isolado. Mas quando um faz, aí no outro bairro outro faz, lá no outro lugar outro faz, lá não sei aonde, no interior outro faz, aí já não é mais fato isolado, aí começa a preocupar. É preciso ter as rédeas da segurança pública e chamar para a responsabilidade. Diante disso, o ponto de virada no discurso do governo paulista é a cena em que o policial militar é flagrado jogando o homem do alto de uma ponte do bairro da cidade de Ademar, na zona sul de São Paulo. Ele disse que chega a ser um absurdo de jogar uma pessoa da ponte. O Tarcísio que disse isso. Também fazendo menção a outro caso recente, em que o suspeito de furto foi executado com um tiro pelas costas, né? E aí o Tarcísio endureceu o discurso também. Ele trouxe aí no próprio Twitter dele, nas redes sociais, falando sobre esse caso, né? E ele bate firme nessa tecla de que um caso isolado não pode arranhar a imagem da instituição. Assim, precisa é de solução, seu Tarcísio. Que precisa disso. Que precisa disso. Pessoas inocentes morrendo da forma que está é bastante complicado, né? Bastante complicado. Ele lembra que, pressionado por organizações que denunciaram as mortes do Conselho, denunciaram as mortes ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, Tarcísio chegou a dizer que não estava nem aí. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Palavras do governador. Exatamente, esse é o ponto. Viu aí? Quando o governador praticamente deu carta branca, né? E aí, vamos lá. Quando você tem aí, por exemplo, câmeras... Que fala... Você tem as câmeras, né? As câmeras filmaram. Que fala horrorosa. Em nota na rede social, ele também falou, Ozzy, que aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Além disso, outras providências serão tomadas em breve. Muito bem. Precisa resolver, viu, seu Tarcísio? Tá feio na foto aí, viu? Que fala desnecessária, né? Tô nem aí. Ou seja, um governador dizer que não tá nem aí para a vida das pessoas inocentes? Né? Tô nem aí. E é esse homem que quer ser presidente da República. Imagine se a segurança pública nacional cai na mão de um indivíduo desse para ele dizer que não tá nem aí para as vidas inocentes. Desnecessária fala, infeliz fala para o governador. Segurança pública é muito delicado. Segurança pública é muito delicado. Ele levanta um governo e ao mesmo tempo derruba o governo. Vamos ao intervalo? 7h41. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Morena. Supermercado ficou mais prático. A minha vida ficou mais fácil. Eu tenho tudo em minha mão. Eu faço compras no Itão. Clicou, comprou, chegou. Compras online facilitou. No Itão, clicou, comprou, chegou. Compras online facilitou. Fazer mercado ficou ainda mais fácil com o serviço Compras Online. Acesse itão.com.br. Clicou, comprou, chegou. Do café ao jantar, o melhor pra você. Variedade de produtos, qualidade pra oferecer. Quando for ao mercado, escolha sabor. Procure Padim, por onde você for. Tem sim, tem no mercado do Padim. Tem sim, tem na minha casa do Padim. Tem sim, tem na sua mesa do Padim. Na Buriti o Natal já começou. Aqui você encontra o melhor atendimento, entrega rápida e grandes ofertas. Vaso acoplado Deca Easy Branco R$479,90. Tinta branca 15 litros a partir R$85. Argamassa AC1 20 quilos a partir de R$16,50. E toda linha de pesos com até 10% de desconto. Antecipador de Natal é da Buriti, agora com lojas em Itabuna, Ilhéus, Una e Itacaré. Chegou em Itabuna. Mestre da Obra de Itabuna chegou. Aluguel de equipamentos profissionais para construção civil, pintura, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção industrial e muito mais. Melhores preços, condições e entrega direto na obra. Patrão, vamos precisar de equipamentos aqui na obra. Está resolvido. Alugue seus equipamentos na Mestre da Obra de Itabuna. Chegou. Avenida José Soares Pinheiro, 450 Centro. 739-91-5601. 88. Eu sou Carlos Barreto, sou terapeuta holístico e quero te apresentar uma solução imediata para suas dores. Para você que acorda com artrite, artrose, dores na junta, você não consegue levantar o braço porque a bucite está incomodando, conheça Santo Gel. A única pomada do mercado brasileiro vegana. Isso mesmo, feito de extratos de ervas e óleos essenciais. Santo Gel. Você encontra em todas as